Boa noite, Azul 42, 12, acione identificação, pista na chegada Bonfim para 2 mil pés, o QNH no 0 no 8. 2 mil no 0 no 8, tráfego, chegada Bonfim. Olha, Salvador 604, gol. Voo número 04, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. Momo 370, 604. Salvador Griffin, Europa 084. Europa 084, go ahead. Hi, madam. Could you tell me, please, say the SID, the expected SID for departure? What's your destination? Lima Echo Mike Delta. I suppose that it will be Puka and transition Zipat. Affirmative. Puka, transition Zipat. Thank you. Moro para a altura, solicito a presente modificar para se divisar em 25. São Oscar Hotel Kilo, plano instrumento cancelado, Zuno 1, mantém nível 125. Aracaju autorizado no nível 190 via Golf 677. Decola da pista 1-0, a primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, após direto. Controle 1208, transponder 5074. Correto, chão, puxa, pega acionamento. Torre Salvador, boa noite, web jet 6747 com azul. Viva autorização para Guarulhos, 6747. 6747, boa noite, Guarulhos, autorizado no 360, o Apertulo 16. Decola da 1-0, com primeira curva à direita, na Dael, Leda Bridge. O controle 1208, adiciona 5105. Autorizado Guarulhos, nível 360, piloto Zulu 16, decolando da pista 10, primeira curva direita, da Eleza, após bridge, controle saindo 208, o transponder 5105, LJ 6747. 6747, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Capitão Oscar, Hotel Kilo, serviço radar terminado, chame controle Léo, em 120, decimal 1. Boa noite, TAM 3305, aciona a identificação, a Proditap desce para 2000 pés no QNH 108. A Proditap desce para 2000 pés no QNH 108, Salvador, objeto 6747, pushback acionamento no 5. 6747 no 05, autorizado, chama táxi. Autorizado, pushback acionamento, objeto 6747. Estabilizado no localizador, 4212 azul. 4212, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 118,95, vou chamar para nós. Salvador, azul, 4212. Azul 4212, boa noite, povo autorizado 1-0, vento 140 graus, 189. Boa noite, 4212. contratar. 142 a bordo, 4 horas de acolhimento, aí na comum. 747, táxi em frente, via Índia. Ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 1098. 1098, via táxi, via Índia, chama ponto de espera da 10, pronto, 47574. Tráfego Salvador, boa noite, estacionário BF3, 13, informação Zulu, 230 para Guarulhos, na 13, no 3, boa noite, autorizado Guarulhos, no 360, Upper Zulu, no 6, decola da pista 10, com primeira curva à direita, nada é a Oleta Bridge. Controle 1208, aciona 5107. Nível autorizado foi o 360. Afirmou 360, ordinário 63, 13. Correto, chama push. É pra trás, né? Azul 4212, solo 25, na minha escuta, Alfa Juliette, corrigindo. Alfa Kilo, remota 04 do pátio 3. Gente, na sua escuta, Alfa Kilo, remota 04, pátio 3, 4212. Salvador, 67, ponto de espera da 10, pronto. 6747, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 67, ponto. Estabilizar no localizador. Autorizado final, IRS Tech Break, autorizado 10, aportará estabilizado no localizador, tá? 3605. Decolou os 29, controle 120, decimal 8. 208, Webjet 6747, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Webjet 6747. Boa noite, objeto 6747. Contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, objeto 6747. Autorizado, chama táxi. Vai para o táxi 2. Tá 3305, chame Torre Salvador em 1 8.95. Torre Salvador, 1 8.95, Tá 3305. Boa noite. Boa noite. Tá 3398, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, portarei. Qual é a próxima posição aí, tá? Autorizado, TAM 3398. Tá subindo na goitria. Torre Salvador, boa noite, tá 3305. Mostrar 3305, chamou a torre? Afirma, acabou de passar o índio Sierra, baixada travada. Ok, 3305, livre pouso no zero, vento 120 graus, 139, seca 3. Baixada travada, livre pouso, cabeceira no zero, tá 3305. Salvador L 7747. Controle. Colega, por gentileza, cidade com em coordenação com o CTC, a gente voar ao rumo de bridge da presença? Gente, aguarde, Web 6747. Obrigado. Pressão 2, desvia a direita, informações. Autorizado, TAM 3398, após. Se tiver condições, pro de Duna. Ponto de espera da 1-0, chama pronto, altímetro 1-0 no 8. Roger, Europa 081, you call now 118.95. 1-1-8-9-5, yeah. Tower Europa 084, hello. Tá 3305, solo 33, libera direita, na minha escuta. Alfa, chamante, taxi Juliette. Direita, Alfa, chamante da Juliette, tá 3305, na minha escuta. Flash Canal Aliança, 3398. 98. É o gate número 4. Bolsonaro 6313, no 04, assim que o tráfego da Trip liberar retaguarda, autorizado, chama ataque. Assim que o tráfego liberar, reportará, poderá iniciar o puxamento. Europa 084, ready to copy. Ready to copy, Europa. Approve Lima, Echo Mike Delta, flight level 390. First airway upper Zulu 10, then according to flight plan. Departure runway 10, left turn, Puka departure, VPAR transition. Departure control 120.8, cock 5111. Okay, Zulu Mike, Mike Delta, flight 390, upper Zulu 10, then via flight plan route, runway 10, after departure left car, Puka. Transition speed for 120.8 and squawk 5111. Europa 084, this is readback correct, coming ready for setup and push. Correction, I read, setup and push. I'll call you ready, fully ready, Europa. Roger, sir, coming. 3305, Alpha Juliette 06. Alpha Juliette 06, 3305.